e não te aflijas. Intenta não revidar, nem tampouco desanimar, cultivando a si mesmo, os propósitos relevantes com os quais conseguirás, por fim, liberar-te da perseguição deles. Diante de pessoas hostis, a atitude mais correta é a da resistência pacífica, a perseverança na posição não violenta. Quando nada te precipite a alma, nem te penetre os sentimentos em forma de espinho e dor, estarás em perigo. Águas paradas, águas pestilenciais. Terra inculta, inutilidade em triunfo. Instrumento ao abandono, desgaste à vista. Todos os homens úteis atestaram a legitimidade dos seus propósitos e ideais sob as farpas da inveja e o ácido das hostilidades de muitos dos seus contemporâneos. Perseguidos de todos os tempos que amaram as causas de enobrecimento humano, desbravadores de céus, terras e vidas alcançaram a vitória não obstante, chibatados e insultados pelos demais. Não dispunham de tempo para atender à malícia e ao despeito dos seus adversários. A flama que lhes ardia na alma era sustentada pelos combustíveis do sacrifício e da renúncia, que os levaram à imolação com que selavam a grandeza dos seus místeres. Não temas os que hostilizam, difamam, infelicitam. Não foram poucas as personagens que se movimentaram para a tragédia da cruz. Sem embargo, o crucificado, erguido ao ponto mais alto do cenário sinistro, permanece incorruptível e vivo na consciência universal, enquanto todos os que o haviam hostilizados passaram carregados pelo vendaval das paixões, consumindo-se nas alucinações que já os dominavam. E é assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade e de paz, que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É com prazer imenso que nós retornamos a esse programa. É gostoso fazer parte desse programa, onde nós passamos aí hora e meia refletindo a respeito das coisas do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Texto muito lindo, e ela tem uma frase aí que me toca muito fundo, quando ela fala a respeito de quando nós corremos perigo, né? Quando não acontece nada disso conosco, estamos correndo perigo. Uma ocasião eu parei para refletir sobre esse ponto. Às vezes a vida segue mansa, né? Nós aqui no Brasil, principalmente, passamos aí por fases de desemprego geral, né? Problemas coletivos. E quando você vê a sua existência passando por tudo isso e você não sofrendo esses percalços, você realmente tem que se preocupar. Porque se lhe for dada a facilidade, que você não descubra para que ela foi dada depois que desencarnar. Porque realmente deve ser uma coisa muito triste, né? Você ter uma vida relativamente sem problemas, uma vida onde as coisas se encaixam direitinho, com todos os recursos que você precisa, é sinal que a sua tarefa é muito maior do que superar problemas, né? Então, que a gente sempre pense e reflita sobre isso. Se a minha vida está bem, está tranquila, presta atenção, porque tem coisa que você está deixando de fazer. É, Luiz, exatamente. Olha aqui no texto, nós temos aqui águas paradas, águas pestilenciais, terra inculta, terra que não é cultivada, inutilidade em triunfo, instrumento ao abandono, né, o caso da enxada que não se usa, né, desgaste à vista. A enxada que se usa todos os dias, ela não enferruja. E é a frase que antecede esse teu texto aí que você leu, ela realmente é fantástica. Porque ela diz exatamente, se você não sofre o aguilhão da dor, do sofrimento, presta atenção que você está em perigo. É, a vida é uma dinâmica que a gente tem que acompanhar. Se a gente está parado, a gente está fora desse fluxo, que a vida é um fluxo incessante. É. Não é mesmo, Maria Antônia Paduan? Boa noite! Boa noite aos queridos ouvintes. Agradecemos por estar conosco. Agradeço a presença desses amigos aqui na rádio. E, de fato, acho que para nós passarmos a fazer uma reflexão sobre essa questão da hostilidade. Eu acho que é importante a gente entender um pouco esse sentido de que, se nós estamos tendo uma vida muito tranquila, é perigo à vista. Eu acho que nós precisamos, muitas vezes, ter períodos de tranquilidade até para nos reabastecermos frente às necessidades de aprendizagem e às dificuldades naturais da vida. Agora, a autora nos mostra que, às vezes, nós optamos pelos caminhos da facilidade porque nós estamos fugindo do trabalho. Eu acho que é este o sentido, né? Por isso, ela continua falando das águas paradas, da terra inculta, da enxada que enferruja. Muitas pessoas acabam, de fato, ocupando seu tempo, tendo uma vida aparentemente muito tranquila, porque não se ocupam, não se preocupam com os outros, preocupam só consigo mesmas, né? E fugindo da oportunidade de ser solidário, da oportunidade de contribuir com a melhoria da sociedade. E em benefício de si próprio, porque quem não se preocupa em fazer uma leitura, em estudar, em buscar se atualizar, em ter esforços diante da vida, realmente acaba se enferrujando, né? Eu acho que é bem interessante nós entendermos essa questão de desse perigo que ela sinaliza para nós. Não é que não devemos ter uma vida tranquila, porque muitas vezes nós precisamos de um período de paz, de tranquilidade, para nós nos levantarmos de todo um desgaste de energia que tivemos, às vezes, pós experiências difíceis, né? Mas não dá para viver a vida toda em mansas águas, porque, de fato, a vida não é assim. Sinal que você não está vendo algumas coisas, né? Isso. Aí é preciso realmente prestar atenção na vida. E aqui, quando a gente fala em hostilidades, a gente está falando... E quando a gente fala da vida de uma forma genérica, dá a impressão que os acontecimentos vão se sucedendo, né, e que a gente vai atravessando eles. Mas, geralmente, essas hostilidades, elas vão chegar até nós por conta das pessoas que convivem com a gente. São os indivíduos que serão hostis com a gente. Não, a vida não é hostil, são as pessoas que são hostis com a gente. E elas normalmente são hostis a uma coisa positiva que você está fazendo. A autora coloca aqui, né, tanto uma coisa positiva, se você faz alguma coisa de bom, você vai incomodar alguém. Tem uma frase que diz que árvore que não dá fruto não leva pedrada. Então, isso de fato acontece. A pessoa que está produzindo, ela acaba, de alguma forma, se destacando, mesmo quando ela não procura destaque. Mas ela acaba ganhando algum contraste, alguma visibilidade. Alguma notoriedade que incomoda certas pessoas que não querem saber de fazer aquilo. Exatamente. Quer seja uma pessoa que escreveu uma obra, escreveu um livro, enfim, quer ser uma pessoa que é muito apreciada, que é muito amada por um grupo de pessoas. Então, isso incomoda algumas outras que acabam apontando para elas a sua hostilidade, a sua crítica. Isso Se por um lado acontece com quem faz alguma coisa e ganha notoriedade, a autora coloca aqui que também, se você for inútil e não fizer nada e ficar deitado na rede, também não, vai ter hostilidade. Então não tem jeito, você vai viver uma vida com hostilidade. Quer dizer, se de um lado você tem hostilidade e do outro você também tem, cabe é aprender a lidar com hostilidade. Mas você tem um pontinho aí, né, que precisamos esclarecer. Às vezes as pessoas na ociosidade, elas recebem aviso que não são hostilidades, né? E que ela precisa prestar atenção. Eu acho que até a hostilidade é, de certa forma, um aviso. É como tudo na vida, é de certa forma, uma lição. Porque, veja, nem sempre o amigo... Eu diria que não, que o amigo verdadeiro, este sim, diria pra gente o que nós precisamos ouvir. Isso, de uma forma sincera, sem ser hostil. Sem ser hostil, mesmo correndo o risco da gente não querer ouvir aquilo. Mas o amigo, ele vai falar, assim como nós, vamos falar a um filho, alguém que amamos, né? Vamos orientar sobre algum aspecto do comportamento que a gente julgue que não está adequado. Não fazer isso seria o mesmo que não oferecer o remédio a um doente, porque o remédio é amargo. O remédio é amargo, vai curar, mas é amargo, então deixa lá, coitado. Deixa de lado. Deixa de lado. Quem vai fazer isso são os bajuladores. Esses não são amigos verdadeiros. Então, os bajuladores não vão falar a verdade para a gente quando a gente precisa ouvir a verdade. E é aí que a autora coloca que a gente tem que tomar cuidado, que é o comentário que você fez, Luiz. Né? Quando nada te precipite a alma... Isso é quando nada te pressione, quando ninguém fale nada, quando você é unanimidade, quando todo mundo te aplaude. Opa, tem alguma coisa errada aí. Né? Quando você não sente nenhum espinho, né, de dor na carne, aí você está em perigo. Então, aquele que procura se acercar de pessoas que são sempre concordantes com tudo o que ele pensa, tome cuidado. Se você participa de um grupo onde todo mundo concorda com você, né? Um grupo de bajuladores, é porque você precisa da aprovação dos outros. E o bajulador é aquele que, por sua vez, teme falar a verdade do outro e ter a desaprovação dele. Então, perdeu o amigo. Perdeu o amigo. Ah, não vou falar nada porque ele vai ficar chateado comigo. Aí não se fala nada. Né? Porque ele precisa da aprovação do outro. Então, não é uma amizade, é mais um ato de egoísmo mesmo, de autopreservação. Então, a gente tem que tomar... vulgarmente o pessoal fala politicamente correto. É o politicamente correto. Isso, né? Bem, amigos, nós vamos falar agora sobre a importância do estudo do livro espírita. Todos os programas nós sempre acentuamos essa frase, né? Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano. Para aproveitar aqui, um pouquinho antes de iniciar a gravação do programa, nós conversávamos aqui sobre livros, né? Então, eu quero aproveitar e pedir aqui para o Luiz, para a Maria Antônia, se vocês têm alguma dica também adicional, porque a gente sempre fala, esses livros são os da codificação de Allan Kardec, são os cinco primeiros livros, né, os principais. Mas desses, existem outros autores, né, que foram complementando e dando subsídios a essa obra. O que a gente pode sugerir, Luiz e Maria Antônia, para os ouvintes? Olha, com relação à codificação, eu recomendaria que principalmente as casas espíritas, pelo menos, tivessem a dispor dos seus trabalhadores a Revista Espírita. São 12 volumes que eram praticamente o diário do espiritismo. Allan Kardec escrevia um jornal, que nem o Arauto, né? Mensalmente, e esse jornal mensal fez parte nos 12 meses do ano, de um volume da Revista Espírita. São 12 volumes que contam o Diário do Espiritismo. É realmente uma obra magnífica. Aquele que conseguir, porque não é uma coisa do outro mundo. Eu diria que esses 12 volumes saem por volta de uns R$30 cada volume. Quer dizer, com menos de R$400 você adquire a Revista Espírita, tem à sua disposição e você pode fazer uma leitura diária. Eu dei, por exemplo, de presente para o Geraldo de Tarso, lá no programa. Eu queria dar um presente legal para ele, dei a Revista Espírita. Aliás, inclusive a Boa Nova tá editando, e à medida que ela ia editando, eu fui dando os volumes até completar os 12 volumes. E é uma leitura realmente fantástica. Fora disso, eu recomendaria que lesse qualquer obra do Léon Denis, do Gabriel Delany, do Ernesto Bozano. São obras fantásticas que você aprende a respeito da doutrina espírita numa boa, e são leituras que vão te dar o embasamento doutrinário. Não adianta nada você ficar lendo, por exemplo, as revistas que são publicadas no Clube de Livro e são autores atuais, romances, essa coisa, se você não tem o embasamento doutrinário. Pode até ler, mas primeiro... Primeiro, eu tenho um embasamento. Mesmo porque aí você vai aprender. Esse embasamento você vai avaliar aquilo que você está lendo. Você corre o risco de estar recebendo. Não tem um embasamento, recebe essas informações, você sai por aí dizendo que o Espiritismo fala isso. Exatamente. Maria Antônia? Eu concordo, sim, que a gente tem que começar pelas obras básicas, porque se não tem conhecimento do fundamento, né, dos ensinamentos dos Espíritos, como é que nós vamos poder entender toda essa literatura vasta que tem sido publicada? Mas além dessas obras, a gente tem que também levar em consideração autores que são bastante sérios, confiáveis quanto às informações, que são as obras publicadas pela psicografia de Chico Xavier, né? As obras editadas e que foram trazidas pelo Espírito de Emmanuel, que traz assim um complemento de esclarecimento de informações, né? E as obras também relacionadas às obras do André Luiz, que quem também ingressa na Casa Espírita após fazer os cursos, é comum as Casas Espíritas terem, inclusive, cursos para estudar obras específicas, né? Começando pelo Nosso Lar. Então, tem uma sequência de obras aí que vai complementando, esclarecendo, trazendo com relatos de fatos ocorridos na espiritualidade e aqui na Terra, na relação entre o plano espiritual e o plano carnal. Que às vezes as pessoas, estudando a teoria, estudando o fundamento da doutrina, têm um pouco de dificuldade. Porém, com os exemplos que são colocados nessas obras, eu acho que fica mais fácil as pessoas poderem se adequar, assim, entender melhor a amplitude da doutrina, porque ela é muito ampla, né? Eu até recomendaria que as pessoas procurassem a biblioteca da Casa Espírita. Porque nas bibliotecas das Casas Espíritas, é no mínimo 1.000 unidades de livros que tem para empréstimo. E as amostragens... Custo zero. Custo zero. Eles te emprestam aí por 2 meses, sei lá, com uma conta de luz. Você fica com 2 meses do livro em casa, não precisa gastar dinheiro nenhum. E você vai ler obras clássicas do Espiritismo. Porque normalmente, inclusive hoje, as livrarias não estão mais editando essas obras. Então essas obras estão saindo de circulação. Essas clássicas, né? Então são raros os autores, são editados lá pela FEB. São raras obras também. Mas a livraria do Centro Espírita tem. Qualquer Centro Espírita simples, ele conta aí com um acervo de mais de 1.500 livros. Então é uma judiação. E eu tenho feito exercício disso nas minhas palestras. Livrarias com 1.500 livros, elas têm uma consulta de 3, 4 livros por mês. Imagina um centro que é frequentado por 100 pessoas ter 3 empréstimos por mês. Espíritas amai-vos, espíritas isso aí, o pessoal está esquecendo. É interessante o que Maria Antônia falou do Emmanuel, de André Luiz. Tem uma série muito bonita, é a série Fonte Viva, né? Fonte Viva. Emmanuel, que ele faz comentários das obras básicas, né? Ele faz uma interpretação de trechos do Livro dos Espíritos. Aliás, eu diria que são as obras que mais atendem àquela recomendação que Jesus disse, que o Consolador os esclareceria sobre tudo o que eles tinham dito. Então Emmanuel pega um versículo bíblico, que é uma linha, e tece duas páginas de comentário. E são todos capítulos curtos. Curtos, e é uma coisa você que dá para você ler. Um por dia. Exatamente, é pra, livro de cabeceira. Livro de cabeceira, né? Chama Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e Vinha de Luz. Vinha de Luz, exatamente. Né? São livros de cabeceira, tem 180 lições. Em 2 anos você lê os 4 livros. Literatura é uma arte, e nós sabemos que a arte fala ao coração. E para aqueles que gostam de se emocionar, a gente também sugere as poesias. Sabe que aqui no programa Visão Espírita, todo programa, toda edição, nós selecionamos uma poesia. E não é demais lembrar que a primeira obra psicografada por Chico Xavier foi uma obra de poesias, Parnaso de Além-Túmulo. E, aliás, é um projeto nosso, né, que eu posso tornar público. E assim, o Wilson, ele inclusive acelera um pouco mais esse projeto. Mas vocês acompanham aí a leitura que o Wilson faz de poesias aqui no programa. É realmente talentoso, é uma coisa que fica bonita, muito bem colocado. Então, nós estamos tentando desenvolver um CD com poesias declamadas pelo Wilson, e aí com esse CD, inclusive, como uma forma de arrecadação para a nossa rádio web. Entre os autores, Salta de Souza, Maria Dolores, Casimiro Cunha, entre outros. Minha amiga, nós vamos agora para uma mensagem de abertura que nós trazemos sempre no início do programa para nos preparar, então, para o segundo bloco. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer te servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Bem, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita. Neste bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Utilizamos a tradução de Guilom Ribeiro. Nós estamos no capítulo 23, cujo tema é Estranha Moral. Avançamos hoje para os itens 9, 10, 11 e 12, com o subtítulo Não vim trazer a paz, mas a divisão. Citação ao Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Abre aspas. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Citação ao Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Abre aspas. Vim lançar fogo à terra. E que é que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Fecha aspas. Segue o comentário do codificador Allan Kardec. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho de sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento. O que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão toda de paz noutra de perturbação e discórdia. Consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Nós vemos a questão, por exemplo, da vinda de Jesus no seio da religião judaica. Jesus, ele frequentava as festas judaicas, sua família o levava sempre, desde criança. Agora, quando ele começou a confrontar com a realidade, aí a coisa começou a pegar. Né? Por quê? Exatamente porque os valores que a religião ressaltava, Jesus foi contra aquilo. A questão da ostentatividade, né? Da ostentação, a questão do ritual, das imagens. Então, tudo aquilo que realmente estava contra aquilo que Deus nos pedia, ele entrou de frente. Isso aí é próprio de qualquer liderança que queira realmente uma coisa, fazer um trabalho bem feito. Porque o grande problema, veja, por exemplo, o Brasil. Qual é o problema que nós temos encarado até hoje? No nosso mundo político, é todo aquele conchavo, aquela coisa que estão todo mundo dando a sua mordida numa fatia. Por outro lado, os outros poderes também estão causando o mesmo problema, porque está todo mundo pegando do bolo a sua fatia, e aqueles que deveriam administrar a nossa nação estão macomunados dividindo as riquezas da nação. Então, como é que nós vamos querer alguma coisa partindo desse núcleo que conduz as coisas? Temos que fazer alguma coisa diferente. E Jesus, quando se expressa dessa forma, ele se expressa exatamente de uma forma clara, dizendo assim: eu vou mudar essa tal situação. Que veja, por exemplo, o estado do nosso planeta. Tecnologicamente, sobre o aspecto intelectual, o progresso tem sido imenso. Mas quanto ao aspecto moral, está sendo uma derrocada. Nós andamos para trás. Então, enquanto não acontecer realmente alguma coisa de peso, alguma coisa que possa chocar, a humanidade parece que não vai acordar. Você raciocina o que nós estamos fazendo com relação ao meio ambiente. Você imagina que nós estamos praticamente levando o planeta ao colapso para que a economia não caia. Agora eu lhe pergunto, e quando chegar o momento em que esse planeta ele não resista à pressão recebida e a coisa começa a escoar? Que não tem mais jeito. O que aconteceu em 2008? Em 2008 forçamos a coisa de tal forma que aí, em questão de minutos, se escoou assim trilhões de dólares, exatamente porque não quisemos fazer um mínimo necessário para repartir. Existe uma propriedade dos metais que se chama limite de escoamento. Esse limite de escoamento ele consiste no seguinte: você pega um corpo de prova e aplica uma força de tração num corpo de prova determinado. E essa força de tração ela é aplicada, depois você solta a força, o aço volta de novo ao seu estado normal. Agora, existe um ponto que você escoa e ali não precisa mais aumentar a força, porque ele continua escoando, não tem mais retorno. E quando isso acontecer com o clima, com a natureza, a consequência vai ser muito grande. E aquilo que você não quer fazer, que a economia deixe de crescer por um período, que seja uma coisa modesta para a gente botar a casa em ordem, daqui a pouco não tem mais economia. A coisa, depois que entra nesse processo de rompimento, não adianta mais diminuir a força. Não adianta mais botar o pé no freio, porque a coisa perdeu o controle. E aí não vai mais, simplesmente não vai ter mais economia. A nossa sociedade ainda mede o sucesso das pessoas pela capacidade que elas têm de acumular riquezas, de acumular dinheiro. Mais sucesso, quanto mais sucesso tem, quanto mais dinheiro ele conseguiu acumular. Então, quando a gente fala que uma pessoa, olha, o fulano lá está bem, viu? Não está bem porque é uma pessoa boa, porque é uma pessoa equilibrada, não está bem porque está ganhando muito dinheiro, porque está comprando imóveis. Essa é a visão que nós temos de estar bem. Então, nós temos que mudar essa forma de encarar a realidade, porque todos nós acabamos pensando dessa forma. E quando Jesus vem e apresenta, eu vim para colocar um contra o outro, é justamente porque quando vem uma ideia diferente dentro disso, num primeiro momento todos são contrário, ela vai receber grande ataque. E veja que no tempo de Jesus haviam muitos profetas, era natural, era muito que surgissem profetas aqui e acolá. Só que nenhum deles teve nenhum impacto. De quem desses profetas daquele tempo a gente tem alguma notícia? Ninguém. Jesus ficou, porque a ideia dele era impactante, não é, Maria Antônia? Eu gostaria, assim, isso me fez lembrar um pouco o Sermão da Montanha, né? Que foi um dos primeiros discursos públicos que Jesus fez. E realmente, quando ele começa a se posicionar, toda a exposição que ele faz no Sermão da Montanha provoca um impacto naquela sociedade, porque ele fazia um discurso completamente oposto àquilo que se praticava culturalmente lá, né, entre os judeus. E então, então quando ele diz isso, primeiro, acho que assim, do ponto de vista espírita, eu acho que tem umas informações que normalmente as pessoas não têm, né? Que nós sabemos que, do ponto de vista espírita, Jesus, ele veio, ele é o governador, ele é o responsável por todo, é o nosso engenheiro, né? Responsável por toda essa obra planetária. Então, quando ele veio para cá, ele sabia o que é que ele ia encontrar. E ele já foi dizendo realmente, ele fez essa previsão. E, de fato, isso acontece quando alguém chega. Então, um dos primeiros impactos que ele provocou foi quando ele se pronunciou no Sermão do Monte. E depois, no Sermão do Cenáculo, ele falando com seus discípulos, ele apontando novamente as previsões do que iria ocorrer, né? Então, Jesus sempre se antecipou que, de fato, o movimento que a humanidade faria diante das verdades que ele estava trazendo. E então é entendível isto. Porém, se não há um esclarecimento, como que fez Kardec aqui, fica muito difícil, porque as pessoas, quando leem ao pé da letra, né? E corre o risco realmente de fazer uma interpretação errada a respeito de Jesus. Então é preciso tomar muito cuidado. E daí, nisso, eu vejo que a obra espírita ela é muito rica, porque ela vem acompanhada de toda uma explicação, de um raciocínio que nos leva, do ponto de vista filosófico, a entender o que, de fato, Jesus veio fazer, né? E nós que sabemos, pelo conhecimento da doutrina, que ele veio com essa missão, ele não veio por um processo místico, ele veio por um processo de responsabilidade mesmo com a nossa humanidade, né? Então, eu vejo que é muito interessante essa colocação, mas o que contribui de fato é o que Kardec pontuou, a explicação que ele traz aqui. Porque se fosse resgatar só o que Mateus disse e Lucas disse, é o que outros núcleos religiosos fazem, interpretar ao pé da letra. É como Kardec bem aponta, né? Como um revolucionário comum. Isso. Mas é interessante o que você falou. Jesus realmente foi um revolucionário. Exato. E veja que ele vivia numa sociedade que estava sob o domínio de Roma há aproximadamente 36 anos. Os romanos eram hedonistas, né? Eles herdaram dos gregos, que era uma cultura em que valorizava o prazer, em detrimento de qualquer outra coisa. O mais importante era o prazer que se podia proporcionar a si próprio. E era o prazer, agora fazendo uma referência lá no primeiro texto, era o prazer de não trabalhar, né, de possuir, da aristocracia, da nobreza, das paixões. Do luxo. A vida deles era essa cultura. Por outro lado, havia a cultura judaica. A cultura judaica, se não era hedonista, por um lado, por outro lado, ela prezava os bens materiais. Porque a promessa que os judeus sempre esperaram era a promessa da terra prometida, que era uma terra material, um lugar onde manava leite e mel, onde nada lhes faltasse, que eles pudessem viver como se vivia no paraíso. Então, era essa a recompensa. Então, os verdadeiros, aqueles que fossem fiéis herdariam essa terra, ao custo de vencer os inimigos nas guerras, mas seriam protegidos e herdariam essa terra. Então, era essa a cultura. Aí Jesus vem no Sermão da Montanha e fala que bem-aventurados são os pobres. Bem-aventurados são os que sofrem. Mas como assim felizes os que sofrem? Isso não... Cultivar o tesouro que a traça não rói. Pois é, não faz sentido nenhum isso. Foi uma revolução. Bem-aventurados os pacificadores. Como assim? Se quem dominava lá é quem tinha força militar, como pode ser feliz aquele que prega a paz? Nada daquilo fazia sentido realmente. Por isso que foi tão atacado. A revolução dele foi muito grande, né? Muito grande. Foi muito grande. E a revolução que ele propôs continuar, e ele anunciou, né? Isso. Eu vos enviarei o Consolador, que veio muitos anos depois, 1.800 anos depois, porque as ciências tinham que progredir para permitir que se entendesse o que o Consolador viria dizer. Então você vê que realmente é um projeto grandioso, longo, extenso, né? E onde se tirava o domínio do instinto, que é o gozo, a paixão, o prazer, para o domínio da inteligência, do sentimento. Então, é tudo isso, e é justamente o que hoje você observa, né? Por que surgiu o prazer? Porque se não houvesse o prazer, nós não seríamos atraídos por uma série de coisas que são vitais. A reprodução, por exemplo. A humanidade como iria se reproduzir sem o prazer? Pelo trabalho que dá, né? Entendeu? Então, o que acontece? A coisa teve que ser colocada assim exatamente para que fôssemos, de uma forma instintiva, atraídos para aquilo. Agora, formássemos família, núcleos familiares, exatamente, que são agora, a base da sociedade. Agora, a inteligência e a cultura iriam permitir que se entendesse esse prazer como um mecanismo natural, mas que não nos escravizasse. Prazer é o ponto de partida, é o gatilho, assim como a paixão. No entanto, existem sentimentos mais requintados, estes que devem ser construídos depois, né, paulatinamente, e aí, ao longo isso, dos anos, e o que isso, a gente tem que exercitar. Exatamente, e o sentimento e o intelecto têm que evoluir nesse sentido. Você veja uma coisa absurda que em 2018 nós fazemos. A feijoada não é um prato negativo, não é um prato ruim. É um pratinho gostoso. É negativo agora, para o porco, né? É para o porco, né? Agora, por exemplo, você come um feijãozinho com uma paia, uma coisa assim, e bota ali naquele arrozinho. É delicioso. Aí, com comedimento, né? Tranquilo, um prato, como você faz todo dia. Todo dia você come um prato. O dia que tem feijoada, primeira coisa você já come um prato fundo, que é para ter um buraco para você conseguir botar mais. Um volume maior. E aí depois você faz assim aquele monte, o morro. Quer dizer, você faz um volume para cima e um volume para baixo. E depois você repete. E aí você depois diz assim, a feijoada me fez mal. Absurdo! Pois é. Mas tem um professor da USP de filosofia, chama Clóvis de Barros Filho, ele fala sobre isso, sobre o prazer. Então, nós, o ser humano, instintivamente, considera que se algo nos dá prazer, mais daquilo vai nos dar mais prazer. E se o prazer é bom, né, duas vezes mais aquilo são duas vezes mais prazer. Parece uma matemática simples, né, mas quando o assunto é alimentação, por exemplo, não é. Você come uma feijoada, sente satisfação. Você não tem, no primeiro prato, você tem fome, você tem a feijoada, você absorve aquilo, mata a fome. O segundo prato não é mais a mesma pessoa que sorveu o primeiro, já é outra pessoa. Já é um ser que não tem mais fome. É isso aí. E você estraga o que você fez no primeiro. Entendeu? Quer dizer, então em todos os sentidos você observa isso. Mas isso a gente está falando da comida, mas não, vale para todas as não, áreas. Pega dinheiro é bom. Dinheiro não é bom? Tá, então dois você, é dinheiro exatamente. Melhor. Mais é melhor. Wilson, qualquer criatura normal com um patrimônio de 2 milhões de reais vive numa boa vida. A pessoa cultiva... Isso com luxo, hein? Não, é padrão, estou falando um padrão luxo. Bom, padrão alto. A pessoa acumula um padrão de 100 milhões e quer mais. A partir desse ponto, não faz diferença. Não faz diferença. Na vida do dia a dia, não faz diferença exatamente. Alguma. Exatamente. Possuir 100 milhões ou 1 bilhão, a vida que ela vai viver é a mesma. É isso aí. Entendeu? Quer dizer, então, e você vê que é com a coisa, com muita, muita naturalidade, que esses patrimônios se multiplicam. E aí, quando você lê que a riqueza está na mão de 1%, que felicidade nós podemos ter? 1% da população possui os 50% de toda a riqueza produzida no mundo. É isso aí. Essa é a divisão. Mas a gente tem visto um movimento muito positivo, né? De bilionários. Dos bilionários, aí, sim. Deixando grandes fortunas aí para pesquisas, para o desenvolvimento de tecnologias. Eles estão fazendo um programa, já tinha por volta de 12 que já tinha aderido a esse movimento. Bill Gates, e, né? É os top, né? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão dando o suficiente para os seus familiares, até a segunda geração, viver de uma forma boa, digna, com luxo. E estão destinando todo o outro patrimônio para instituições, fundações. Isso é ótimo. Entende? E mostrando exatamente que o nosso sentido maior, né? Mostrando exatamente isso. Tudo tem limite. Na crise de 2008, se nós tivéssemos distribuído 300 milhões de dólares para acabar com a fome do mundo, acabaríamos com a fome duas vezes. E, no entanto, com a crise, perdemos 3 trilhões de dólares, que dava para acabar a fome centenas de anos. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Bem, amigos, vamos agora agradecer aos nossos patrocinadores, a União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição aqui de Piracicaba, são patrocinados por um grupo de amigos, de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento sincero a cada um de vocês. E você que ainda não teve a oportunidade de colaborar, colabore, ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição de Piracicaba, no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou sua empresa no site da União Rádio Web ou no aplicativo. É possível que você esteja ouvindo esse programa por meio do aplicativo. Você pode observar aí na parte de baixo, tem um banner atualmente do Vadmecum Espírita, projeto aqui do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, mas pode ter ali também um banner da sua empresa divulgando o seu negócio. São milhares de pessoas visualizando todos os meses. Ou, se você preferir, você pode depositar também qualquer valor na conta poupança. Anote aí o número 71850-4/500. A agência é 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir, conta poupança 71850-4/500. Agência 5189, Banco Itaú. E não se esqueça de identificar seu depósito para União Rádio Web. Luiz, pode ser qualquer valor, tem um valor mínimo, como funciona? Qualquer valor que você puder contribuir. Nós temos contribuições de R$ 10, de R$ 300, qualquer valor que você quiser contribuir. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso. Nós tínhamos um caixa de aproximadamente R$ 3.500. Iniciamos esse projeto de construção do nosso estúdio, que ficou realmente coisa de gente grande, né? Coisa muito bem feita, muito legal. Botamos tudo de melhor aqui, ficou um som assim maravilhoso. Hoje estamos conseguindo fazer as gravações aqui. Vamos produzir muito mais. E nós imaginávamos um gasto de aproximadamente uns R$ 5.000. Nós arrecadamos aproximadamente R$ 3.500 e os gastos somaram R$ 7.500, mais ou menos. Com isso, aquele nosso estoque acabou, né? Então, hoje, as nossas finanças, continuamos honrando os nossos compromissos, continuamos cumprindo o nosso programa, mas o nosso capital, né, inicial está zero. Tá, praticamente, nós estamos aí tocando a coisa no laço, né? E estamos tocando. Agora, se as pessoas quiserem colaborar, por favor, que o façam, né? Porque na realidade nós conseguimos arrecadar metade daquilo que nós pretendíamos. E se as pessoas continuarem colaborando, isso aí nós temos milhares de coisas para fazer e que hoje a gente está meio amarrado. Né? Sim, olha, novos microfones, né, com mais qualidade para fazer chegar um som melhor aí na sua casa. Nós queremos fazer as transmissões ao vivo, por vídeo também, tendo uma boa câmera aqui para você acompanhar ao vivo, né, para ver também enquanto a gente faz o programa ao vivo, né, durante as gravações. E para você que quer acompanhar onde é investido cada centavo do dinheiro que você nos oferece, acesse uniãoradioweb.com.br/prestação de contas. É uma página que o Luiz mantém lá, né, Luiz? E ele lança linha por linha cada um dos investimentos que são realizados. Agora, como o Luiz colocou, teve os investimentos da aquisição de equipamentos, de mobiliário, né, para a gente montar o estúdio, Da acústica que foi implantada aqui, mas futuramente a gente tem os gastos mensais só, isso, né? Que é a internet, energia elétrica, o condomínio aqui, né? Isso, então são todas as despesas que, inclusive, nós temos aqui o banner, que cada palestra que a gente vai fazer leva esse banner. Esse banner nós fizemos para 4 ou 5 palestrantes que iniciaram o programa, mas nós temos aqui pelo menos uns 8 palestrantes. Precisaríamos fazer mais propaganda para distribuir nas casas espíritas. Então, teríamos muita utilidade caso os recursos, né, viessem. Mas estamos levando. E se você entrar lá na prestação de contas, você vai ver que, inclusive, juros de poupança está lá. Hoje eu fiz um lançamento, juro de poupança, 0,03. Foi 3 isso que, centavos. 3 centavos. Está lançado lá. Tá, então, certo, cada centavo é reproduzido lá. Essa sempre foi uma preocupação desde o início do projeto, né, Luiz? A transparência. Transparência, isso é fundamental. Transparência e responsabilidade. Nós vamos agora para um pequeno intervalinho musical e retornamos em alguns instantes para o terceiro bloco. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó do madeiro, caindo a candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a vida, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponte, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cano, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um saco, é uma rã, é um resto de mato, a luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre persã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Ao pedra, mestre, ovo, aco, vidro, ovo, noite, morte, aço. Bem, amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita. Neste bloco, nós iniciamos o estudo de uma obra chamada Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, obra de Allan Kardec. Trata-se de pequenos textos resumindo os ensinamentos dos Espíritos. Essa obra, esse resumo, foi escrito pelo próprio Kardec. Nós utilizamos aqui a tradução de Salvador Gentili, publicada pela FEB. Nos programas anteriores, a gente avançou até o item 8, então hoje a gente vai para o item 9 e depois para a segunda parte, que trata da manifestação dos Espíritos, que é o item 10 para frente. Então eu vou ler aqui o item e passo a palavra para o Luiz e para a Maria Antônia para os comentários. Uma ideia quase geral entre as pessoas que não conhecem o Espiritismo é crer que os Espíritos, somente porque estão livres da matéria, tudo devem saber e possuírem a soberana sabedoria. Aí está um erro grave. Os Espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não adquirem a perfeição deixando seu envoltório terrestre. O progresso do Espírito não se realiza senão com o tempo, e não é senão sucessivamente que ele se despoja de suas imperfeições, que adquire os conhecimentos que lhe faltam. Seria tão ilógico admitir que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne, de repente, sábio e virtuoso. Quanto seria contrário à justiça de Deus pensar que ele permanecesse perpetuamente na inferioridade? Como há homens de todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade, ocorre o mesmo com os espíritos. Há os que são apenas levianos e traquinas. Outros são mentirosos, trapaceiros, hipócritas, maus, vingativos. Outros, ao contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber num grau desconhecido na Terra. Essa diversidade na qualidade dos espíritos é um dos pontos mais importantes a se considerar, porque explica a natureza boa ou má das comunicações que se recebem. É em distingui-las que é preciso, sobretudo, se aplicar. Então aí batemos de novo na tecla amai-vos e instruí-vos. Existem pessoas que não leem, não conhecem a doutrina, e essas pessoas às vezes frequentam uma casa espírita, e às vezes existem casas espíritas que propiciam um contato das pessoas com o mentor, né? E as pessoas acham que impartindo alguma coisa do Espírito não tem discussão. Né? Foi o mentor que falou. Vamos explicar melhor. Qual o mentor? O mentor da casa ou o mentor do indivíduo? Não, normalmente quem se manifesta nessas ocasiões é o mentor da casa, às vezes o mentor do médium que incorpora. Um espírito que é o patrono da isso. casa. Isso, ou seja, naquela casa ele é conhecido como aquele que atende as pessoas que vão lá em busca de uma palavra de consolo. Ainda tem muito disso, por incrível que pareça. De cura. De cura. De solução dos problemas do cotidiano. Exatamente. De emprego que está difícil. E essa questão dos problemas do cotidiano e emprego que está difícil, existe ainda aqueles que atendem em casa. Né? Existem pessoas, e aqui em Piracicaba tem, elas cobram consulta, né? E às vezes são médiuns que têm vidência, têm audiência, são assistidas por uns espíritos. Por serem assistidas por espíritos, elas têm conhecimento de certas coisas que você ignora. Por exemplo, um espírito pode saber quem você é, a sua procedência. Porque ele pode me acompanhar. Pode te acompanhar. Mesmo sem eu saber que ele está me acompanhando. Exatamente. Quando você vai e estabelece um contato com um médium que não lhe conhece, você veja uma coisa que as pessoas que desconhecem a doutrina e que ficam encantadas porque o Chico Xavier os chamou pelo nome e é a primeira vez que os via. Coisa mais ridícula que existe. Qualquer espírito pode falar para o Chico Xavier, o nome desse moço é Wilson. Aí ele fala, Wilson, e você fica encantado. Meu Deus, é a primeira vez que o Chico me via, falou meu nome. Coisa elementar da doutrina. Entendeu? Então, quem ignora a doutrina, acha isso fantástico. E é coisa elementar. Então, para que a gente aprenda a discernir, nós precisamos conhecer. Então, essa pessoa que senta na frente desse médium, ele chama ela pelo nome, fala duas ou três coisas sobre a vida dela que o espírito de fato sabe, ela já se impressionou e já se entregou. Tudo que vier dali para lá que aquele espírito falar, para ela já está valendo. Exatamente. Ela fica encantada. Ela fica estupefata pelo fato de ter acontecido uma coisa que ela ignorava. Aquele cara é o mágico, sabe tudo. Vira um seguidor. Entendeu? Então, são coisas elementares que a doutrina nos explica e as pessoas se encantam. Isso não faz daquele espírito um espírito bom. Não. Às vezes, inclusive, são espíritos que não são maus, mas são simples. É como ele colocou aqui, né? Olha, existem vários tipos. Ele falou que levianos, traquinas. É o que faz brincadeira, né? Eu vou lhe contar um episódio que aconteceu num trabalho mediúnico que eu participava. Um certo médium, e eu sabia que ele tinha tido experiências em Umbanda. Um belo dia, até então não tinha acontecido nada, manifesta-se um preto velho. Eu o recebi com maior respeito, conversamos, e naturalmente aquele preto velho tinha um vínculo com aquele médium. Gostava daquele médium. E queria protegê-lo. Na conversa, eu lembrei ao preto velho que todos nós temos que pensar na nossa evolução, inclusive ele. Na condição que ele se encontrava, ainda tinham coisas para fazer. Então, não adiantava nada ficar muito preocupado com aquele médium que ele se preocupava e esquecer de si. Então, todos nós precisamos continuar evoluindo. As comunicações pararam. Uns 6, 7 meses depois, aquele espírito se anunciou e disse assim, eu não quero tomar tempo da reunião. Eu só vim falar que eu estou com uma reencarnação reprogramada. A partir daquela conversa, ele tomou consciência exatamente de que ele precisava seguir adiante. Isso mesmo. Provavelmente ele já tinha recebido alguma informação no plano espiritual, alguma coisa muito, né? E aquilo lá... É sempre assim, né? A gente escuta de 2, 3, aí o último que ele fala, agora eu preciso... Entendeu? Então foi muito bonito aquilo lá. E bonito pelo quê? Existem casas espíritas que não permitem a comunicação do preto velho. Errado? Todo espírito pode se comunicar de uma forma natural. O que nós vamos fazer com essa comunicação é que é a questão. E uma casa espírita bem preparada, ela pode receber qualquer espírito se manifestar através de qualquer médium, ela vai dar uma continuidade adequada àquele assunto. Em suma, para que nós entendamos os espíritos, para aprendamos a discernir, nós precisamos conhecer a doutrina. Então, o estudo é fundamental, principalmente para discernir. E a gente, infelizmente, por falta de estudo, às vezes, até você não precisa de um espírito, um livro. Pega um livro na mão e você, se não for coisa adequada e de acordo com a doutrina, você às vezes lê e fica pensando que aquilo ali é doutrinário, porque você não conhece. Maria Antônia, tem vários espíritos na Umbanda que também se apresentam, como o Luiz acabou de retratar aqui um episódio, nos trabalhos mediúnicos realizados nas casas espíritas. Muitos deles se apresentam como pretos velhos, outros como caboclos, pombas giras e assim por diante. Isso é natural? E por que alguns desses espíritos se apresentam dessa forma, tentando demonstrar essa identidade? E essa identidade real deles? Bom, o que nós sabemos é pode ocorrer duas situações. Exemplo como que o Sr. Luiz acabou de contar agora, né, de um espírito que ainda é bastante simples, que está relacionado realmente aos trabalhos realizados na Umbanda e que não tem essa preocupação com a sua evolução, mas de trabalhar ali naquele núcleo. E aí, esse espírito pode vir a se manifestar numa casa espírita qualquer, porque é um fenômeno mediúnico, ele está utilizando um médium, um medianeiro, para conversar conosco aqui encarnado. E a mediunidade não é exclusividade do espiritismo. Isso, né? Exatamente isso. E daí, esse espírito, ele pode se manifestar da forma como ele se manifesta lá no centro de Umbanda. Mas existem outras situações em que, às vezes, o espírito ele é bastante evoluído. E ele, porém, ele, como espírito, vivenciou uma experiência que lhe deu este avanço, um progresso espiritual muito grande, e ele se identifica com aquele período da vida dele. Então, pode ocorrer que dentro de uma casa espírita manifeste o preto velho, mas na prática... Que, de fato, foi uma pessoa que viveu e ele como viveu um preto como velho nos tempos da escravidão. Isso. E foi um período que, para ele, espírito, foi um período que marcou muito o progresso espiritual dele. E ele escolhe, porque o espírito, quando ele está no plano espiritual, ele tem um corpo perispiritual, ele não tem um corpo físico. Então, ele tem mais ampliado o seu estado de consciência e ele, sendo bom, sendo uma criatura boa, ele pode fazer escolha. E muitas vezes ele escolhe se apresentar como preto velho. E é um espírito muito evoluído. Isso é comum acontecer. E na comunicação dele, ele vai dar noção dessa evolução. Isso, e daí eu queria até completar um pouco isso. Como é que a gente identifica que esse espírito é um bom espírito? Porque ele, como preto velho, a manifestação dele, a moral com que ele se posiciona, a expressão de afeto, de amor, de estímulo ao bem que ele, ao se pronunciar, ele o faz, isso demonstra a sua evolução moral, né? Então, é preciso que entendamos que nós, na casa espírita, não temos essas dificuldades. Quando aparece alguma casa espírita com essas limitações, a casa tá trabalhando com preconceito, porque o fenômeno mediúnico não é exclusividade do espiritismo, é o fenômeno natural que todas as pessoas, ao longo da história, sempre ocorreu. E que, havendo essas manifestações, o espírito tem que ser respeitado da mesma maneira como nós os respeitamos aqui, queremos ser respeitados, ou melhor, né? Eles também. Agora, muitas vezes, os espíritos se manifestam com identidades diferentes porque eles não são tão evoluídos. E aí, então, é preciso tomar cuidado com o conteúdo com que ele se apresenta. Às vezes, ele se diz que ele é um doutor, um médico de tal... Quantas pessoas, quantos espíritos se manifestam dizendo que é Bezerra de Menezes? E, na verdade, não é. Então, precisa tomar muito cuidado em se conhecer, em prestar atenção no conteúdo que o espírito apresenta quando ele se manifesta numa reunião mediúnica, para que não haja esse engodo, essa enganação e mistificação durante uma reunião. Para isso é que nós precisamos estudar, para poder entender o que de fato é esperado que o espírito bom ele de fato manifeste. Exemplo prático. Nós tivemos em São Paulo, onde foi o centro onde comecei a trabalhar, um senhor, ele era motorista da CMTC aposentado. Era semi-analfabeto. Era uma pessoa grosseira, corpo grosseiro, jeito de falar grosseiro. Ele demonstrava uma sabedoria que você observava e dizia assim, meu Deus, esse é um espírito velho, né? Limitado nessa encarnação, num corpo grosseiro, numa cultura limitada, cuja expressão ele não conseguia fazer direito. Limitação de palavras, vocabulário limitado. Então, a cultura limitada dentro da atual encarnação, mas o que ele revelava de sabedoria, e você apreciava aquilo, ele dizia assim, meu Deus, que espírito sábio. É? Então, você observava ali, era uma pessoa simples, mas era um espírito de muito conhecimento. Esse espírito, quando retorna ao plano espiritual, o que normalmente ocorre? Nós sabemos que o acesso às existências anteriores não se dá de forma imediata, né? O acesso a todas as suas experiências. E isso demora um pouco. Mas, via de regra, ele vai se comunicar de forma diferente por acessar alguma experiência anterior, vamos dizer que, por exemplo, numa existência anterior ele teve acesso a uma cultura diferenciada e nessa existência, por não ter, ele desenvolveu mais o setor moral. Ao retornar, ele vai retomar novamente esse vocabulário? Como funciona? Veja bem, nós temos a memória física, que é o que limita a nossa expressão como espírito. Dentro de tudo aquilo que a gente acumulou, né? Aquilo que nós acumulamos no passado não está nessa memória física. Ele está no inconsciente, está no subconsciente, uma série de coisas. É nosso, mas não temos acesso. Exatamente. Não temos a senha. Exatamente. Agora, o que que acontece? Quando nós libertamos do corpo físico, nós começamos a ter acesso à memória espiritual. Então é como se você imaginasse uma cômoda com muitas gavetas. O Jorge Andréa fala muito bem sobre isso. Ele tem vários livros que ele coloca a respeito de todas essas etapas, né? Então, quando você, no plano espiritual, começa a rememorar e ter acesso a essas memórias passadas, você então começa a ter a memória integral. É? Então, você vai ter informação de acordo com... É aquilo que, por exemplo, a psicologia, para ela, o caráter, ele significa uma formação até os 3 anos de idade. Então, dali, eles acham que formou o caráter. Mas, na realidade, o conceito espírita de caráter é muito mais amplo. Esse caráter, ele significa todas as reencarnações anteriores. Formou-se o caráter. A personalidade atual tem esse caráter, essa tendência, essa coisa que traz lá de trás. Aquilo que o Paulo dizia, o que eu não quero, eu faço. Aquilo que eu quero, eu não faço. Então, você hoje anima essa personalidade atual. Uma personalidade é um aspecto mais superficial de um caráter. Superficial, exatamente. É uma das etapas desse caráter que está se somando a esse caráter nessa encarnação, né? Eu queria fazer uma observação. Quando você fez essa pergunta, me fez lembrar do seguinte. O espírito, ele vem com toda essa memória espiritual. Ele pode retomar o vocabulário, esse caráter que ele tem, ser muito elevado. E aí, ele vai se comunicar. Mas ele nem sempre consegue se comunicar, porque ele não depende só da vontade dele, depende da capacidade do médium. Então, a gente aprende muito isso quando a gente lê sobre a vida de Divaldo. Né? Joana de Anjos só pôde se utilizar da mediunidade do Divaldo depois dele empreender um longo trabalho de esforço e de estudo. Né? Então, às vezes, O espírito, ele tem uma bagagem enorme, ele tem uma moral elevada, mas ele não consegue se comunicar porque aquele médium, às vezes, não está devidamente preparado do ponto de vista moral. E, às vezes, até intelectual, porque ele precisa estudar. Por isso que nós dizemos dentro da casa espírita que quem trabalha com mediunidade precisa estudar. Não só para identificar o perfil do espírito, não só para controlar o fenômeno mediúnico, mas também para colaborar com os espíritos. É como se você fosse um intérprete de línguas estrangeiras. Você tem que saber. Se você sabe alemão, francês, coisa, você vai ser um intérprete requisitadíssimo. Se você, além de saber, né, o vocabulário, também conhecer a cultura daquele país, você vai ser um tradutor ótimo. Isto é, para Chico Xavier, então, psicografar Augusto dos Anjos, Alta de Souza, evidentemente que ele tinha que ter conhecimento para usar aquelas palavras, aquela métrica. É, mas tem um detalhe aí que, por exemplo, Charles Dickens, ele desencarnou e se manifestou dizendo que ele queria acabar um romance que ele tinha deixado inacabado. Aí ele pediu que o médium entrasse em contato com o secretário dele em vida, localizasse o romance, que ele ia terminar aquele romance através de um médium analfabeto. E ele concluiu aquele romance através do médium analfabeto, e os críticos literários não conseguiram definir onde o morto acabou, onde o morto começou e o vivo tinha acabado. Porque os erros que ele cometeu do inglês britânico para o inglês americano foram mesmo na primeira e na segunda parte. Entendeu? Pois é, né? Se alguém ainda tem alguma dúvida, essas histórias são suficientes para esclarecer. Amigos, nós avançamos. Olha, eu trouxe aqui. Eu sou animado na hora de preparar o programa, viu? Eu selecionei aqui a questão da 9 até a 15. E a gente fez a 9. Não, ótimo, é sinal que nós nos aprofundamos. Pois é, não temos pressa alguma. Isso. O objetivo é justamente esse. A poesia vai ter. Vai ter. Ah, isso só não pode faltar poesia. É, o objetivo é justamente esse. A gente vai lendo pequenos trechos, vai conversando, vai entendendo. E assim a gente vai evoluindo. Nós selecionamos para a noite de hoje a poesia Súplica e Louvor, do espírito Maria Dolores, extraída da obra Encontro de Paz, também pela psicografia do saudoso médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Senhor, aqui estamos nós para louvar-te e agradecer-te de alma enternecida pela bênção de amor com que vives conosco em toda parte, por presença de luz em nossa vida. Contigo, em nós, o coração descansa, e mesmo quando o dia aparece nevoento, eis que a terra se faz um reino de esperança, uma escola de paz aos sóis do firmamento. Agradeço, Jesus, os teus olhos nos meus, que me fazem saber, de caminho a caminho, que não há ser algum desprezado ou sozinho, que do monte mais alto ao vale mais profundo, todos, sem exceção nas províncias do mundo, somos filhos de Deus. Em teu discreto amparo que renova o meu campo mental, aprendo hoje a ouvir todas as vozes, do ciclo de intriga aos gritos mais ferozes, sem deixar-me prender às sugestões do mal. Com tua força, em minha força, venho apagando impulsos infelizes, e quando o peito se me desarvora com quanto sofra, sei que devo agora converter em trabalho as minhas próprias crises. Ao teu poder sublime, escolho o verbo e o modo para o bem, a fim de que me exprima sem fazer da palavra instrumento de esgrima com que venha ferir ou condenar alguém. Com tuas mãos, em minhas mãos, agradeço aos amigos que me ofertas, para que eu possa cooperar no auxílio aos que vão sem apoio ou sem lar, entre as horas de angústia e as estradas desertas. Não nos largue, Senhor, aos nossos próprios passos, olvidando-te a luz, quanta vez me perdi. Sem teu amor, a vida é um sonho escuro e vago. Não me deixes a sós nas fraquezas que trago. Nada posso sem ti. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de transmissão durante essa semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, e aos domingos também às 4 da manhã e às 12 horas. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 19 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes: Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, aqui conosco hoje, Maria Antônia Paduan, que também nos acompanha hoje, Sérgio Aguiar, como operador de som, o nosso amigo André Sanson, e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, repleta de oportunidades e cheia de coragem, de ânimo, para que possamos aproveitar todas as lições que a vida nos oferece. Eu passo aqui as últimas palavras para as últimas considerações do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães e peço para Maria Antônia para fazer a prece de encerramento. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Esperamos que tenhamos possibilitado a esse grupo de pessoas que nos ouve o interesse pela leitura da doutrina espírita, seu conhecimento, que venha a nos libertar. Que Jesus nos ampare a todos e que todos tenhamos uma ótima noite. Queremos assim agradecer aos ouvintes a participação e, ao encerrarmos este programa, queremos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Divino Mestre, e aos nossos amigos espirituais que nos protegem, para agradecer ao Pai as bênçãos que o Senhor nos concede, principalmente a oportunidade de estarmos aqui na Terra, nessa experiência de aprendizagem. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades que as experiências da vida, sejam elas alegres ou tristes, que nos levam ao crescimento espiritual e que nos sensibilizam a alma para desenvolvermos o amor ensinado por Jesus. Obrigada ao Mestre Jesus pelos vossos ensinamentos que nos conduz no caminho do bem e do amor. E obrigado aos amigos espirituais que nos assistem, que nos amparam, que nos inspiram. Agradecemos aos nossos amigos aqui presentes pelo trabalho, pela dedicação e principalmente por esse carinho enorme que este programa proporciona e que ele possa levar conforto e alegria àqueles que nos ouvem. Que a paz do Senhor Jesus envolva-nos a todos. Obrigada.